Cemetery Delta. C3, clear for takeoff runway 10, window 060 degrees, 03 knots. Clear for takeoff runway 10, repeat your screen. Confirmando, Marinha 7103, bom dia, informação Juliette, prossiga. Sou Eco Zulu 9, decola nossa escuta. Tá passando o Eco Zulu 9, bom dia, mantém as condições visuais, o ajuste chama 096. Confirme a proibição para o destino. Está presente 303, senhorita. Solicito acionamento na posição posterior pushback. Vou acionar e está livre também o pushback, chame pronto para o táxi, Rio 5973. Sente, então desde já autorizado o acionamento e o pushback, o Rio 5973. Marinha 7103, só um minuto para a cópia. Para o táxi Gol 993, 71178 a bordo, alterna Palmas com 3:40. Direita Indy Alpha, ponto espera no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 6, tem um bom voo, bom dia, Gol 9937. Direita Alpha, ponto espera 295, no 0, no 6, obrigado, até a próxima. Atiro aí, você fica. Gol 9937.00. Gol 9937. Autorizado a alinhar e manter, pista no zero. E manter no zero, Gol 9937. Forte, aguardando liberação do controle. Na chama transponder 5126, controle Salvador, 120 decimal 8. E a torre opera em 118 decimal 95. Contact level 380, clear para se lead a position. Posición direct to Leda, Europa 0S, fly level 3S. Marinha 7103, time pronto para o táxi, está livre o acionamento. Salvador, Rio 5975. Rio 5975 para Fortaleza, pronto, cópia 350. O 975 para Fortaleza, Serra Bravo, Foxtrot Zulu, aprovado, nível 350, via Zulu, 19, até Bangu, após direto Abuco, após direto Fortaleza. Cola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, Nacional Transponder 5122 e controle Salvador, 120, decimal 8. 2 mais. Livre decolagem no 0, Gol 9937. Vai, você não faz 3, time pronto para o pushback de acionamento. Rio 5975. Gente, 1150 copiado. Chegou no 759, Juliette confere para Guarulhos, Serra Brava, Golfe Romeu, aprovado nível 3620, via Peruzulu 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota do plano de voo. Cola da 10 com curva à direita na saída da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Achando Transponder 5137, controle Salvador 120, decimal 8. Obrigado, Guarulhos 360, via Zulu 10 até Tango Bravo Eco. Toma até, decola pela 10, com gol à direita, perfil da Eda, após, da Elza, após Leda, após Motiva. 5137 ao transpone 208 ao controle Salvador. Gol na 759. Vai, gol na 759, time pronto, pushback, acionamento. Agora pronto, acionamento no 9, gol na 759. Gol 9937, contato radar, suba para o nível 380, após 2000 pés, autorizado, direto Elefa. 380, após quando, Elefa? Após 2000 pés, autorizado, direto Elefa. Ciente, 9937. Diga, Tom, Mike, até o Eco, bom dia. Bom dia, senhor. Autorização de remoto aqui da remota 12 para a ponte número 10, baixo de pau. Autorizado, Mike, até o Eco, que é o reboque, reporte ao término no portão 10. Positivo, reportaria ao término do portão. Pela potência para elétrica. Bem, seu Papai Romeu Vitor Hotel Delta. Bordo 356, autonomia, alterna Salvador. É só um minuto, Lima, Lima Fox. 25973, confirma a idade, sua gentileza. Protaxi 3 a bordo, 356 de autonomia, alterna Salvador. Aprovado o táxi, via pátio principal, segunda direita pode via Índia e Alfa até o ponto de espera pista no 0. Torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 6, tem um bom voo, bom dia, Rio 5973. Pátio Índia Alfa, ponto espera no 0, torre 18, 9, 5, 1 no 0, no 6, Rio 5973. Obrigado. Europa, Ciro, Eci, Ciato, Cuba, confirm. That's correct. Cuba, Conceito, Itália, Ciro, Eci, obrigado. Alfa Lima Lima Fox aprovado para Serra Nova Bezulu Whisky. Uma centena inicialmente, nível 100, prossegue até 40 milhas, 40 milhas do Verde do, do Salvador. Após cancela, prossegue visual conforme falta do plano. Decoladão no 7, curva direita, saída Arbor 1 e após direto. Aciona 5140, controle Salvador 120 decimal 8, a torre 1 no 8, decimal 9, 5. Missões a bordo e autonomia, Lima Lima Fox. A bordo, confirmado? 612 a bordo? Obrigado, Lima Lima Fox. Para acionamento táxi, chama a torre 10895, altímetro no 0, no 6. Então, bom voo, bom dia. 320 graus, 03 nós. Alinhar e decolar, pista 10, Rio 5973. Papapá, Lima, Lima, Foxtrot, clear to start up, comrade, for text. Europa 083, call Recife. 125 decimal 1, if unable 128 decimal 35. you can say 125.1 when naval backup 128.35 Europa 083, bom dia, obrigado. Bom dia, bom voo. Manda o Rio 5975 para o pushback. Qual é o equipamento? Tu repita a mensagem, por gentileza. Afirmativo, é o Rio 5975 que está falando para o push. Livre acionamento pushback, chame táxi, Rio 5975. Chamaremos como pronto táxi, 5975. Marinha 7103, altímetro 10 no meia, confirme pessoas a bordo e autonomia. Aprovado, Marinha 7103, até a Taxway Hotel. A Taxway Hotel mantém a posição e chama a torre em 118 decimal 95 para ingresso e decolagem. Altímetro confirmando 10 no meia. Bom voo e bom dia. Rio 5973, decolado às 12h30, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. Grato, muito bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 5973, decolado. Rio 5973, bom dia, contato radar, suba para o nível 330, saída Puca. 330 Puca, Rio 5973. Gol 9937, estamos no centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, 222, gol 9937. Rádio Passeio 2223, na remota, estamos prontos, pushback, funcionamento. Boa, Rádio 59, coordene com a equipe de solo, pode chamar pronto para o táxi. Chama pronto, táxi, boa, Rádio Passeio 2223. Solo, azul, 4484, para Rio, dia 0434, formação Juliette para Recife, Serra Brava, Romeu Foxtrot, aprovado nível 350, aerovia pelo Zulu, 17, decolada 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, aciona 5147, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado da Recife, 150, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, e a Santa Júlia, 17, telefone 4, 7, controle 120, 8, 0. 4, 2, 3, 4, no 4, 3, ou no portão 0, 1, chame pronto, puxa back o seu nome. 4, 2, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, confirma o destino Serra Sierra Delta Mike. Aqui é o ideal de saída. Morreu, 5975. pátio principal, segunda direita via Indy Alpha até o ponto de espera pistão no zero, torre 1 no 8 decimal 95, altímetro no zero, no meia, bom voo, bom dia. Copiado, novembro da Oscar Romeo para Serra Serra Delta Mike, aprovado no meu pés. Decola da 17, curva à direita, ingressando inicialmente corredor Axé. Após prossiga conforme rota do plano de voo. Aciona 5136, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, novembro Oscar Romeo, confirme pessoas a bordo de autonomia, confirmando parte 5. Operacionamento táxi decolagem, torre 118 decimal 95, altímetro no zero, no meia, bom voo, bom dia, novembro Oscar Romeo. Salvador 12080, Marinha 7103. Tchau, bom dia. Aprovado via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera, pista no zero, torre no 8, decimal 9, 5, altímetro no zero, no meia, bom voo, bom dia, gol no 759. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1285, 1216, ótimo, obrigado, um ótimo dia, 779. Bom dia, gol no 649, tem excelente autorização, porra, estou seguro. Visuais, ajuste no 0, 16. Autorizado direto Feira de Santana, 1000 pés, quando possível estimado para pouso. Tá autorizado então direto da presente para Feira de Santana, vai para a passagem estimada para a senhora. Aciona 5151, controle Salvador, 120, decimal 8. 360, nível de voo, Tampico do 440, decorada 10, direita da El, Leda e Gel. Encontro em contração, 208, controle, 1649. Correto, número 649, portão 08, chame pronto, pushback, funcionamento. Repórter, nós. Azul 2783, cópia com pista. Afirmativo, senhor. 83. Azul 2783, para Serra Brava, Quebec Vitor, aprovado nível 160. Recolada 10, curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, prossiga conforme rota do plano de voo, direto Opilor, Oscar Fale, Mosca Romeu, Opilor. Apoio direto, conquista, aciona 5145, controle 120, decimal 8. 160, decolando a 10 com curva à direita no perfil de Arbor 1, Elefa, após Opilor, depois direto, conquista, 5145, 120, decimal 8, azul 2783. Correto, azul 2783, pátio 3, chame pronto, pushback, seu nome. Reportarei. Pistão no 7. Bom dia, gol no 759, próximo espera da 1-0. Gol no 759, autorizado alinhar e manter, pistão no 0. E mantém na 1-0, gol no 759. Lima, Lima, Foxtrot, Airborne, S3G, call Salvador Control, 120.80, have a nice flight. Ok, now going to control 1208, Lima Lima Fox, thanks. Papapá, Lima Lima Fox. Papapá, Lima Lima Fox, contato radar, está sem restrição nível 100, sai da árvore. Matheus, direto. Sem restrição para a árvore, Lima Lima Fox. Salvador Marinha 7103, voltando, estimada para feira, 1100. Gente, o Marinha 7103. Patrulha Lima, Marinha Fox, se você quiser manter a presente proa, livre a formação. Livre desvio, Lima, Lima Fox. É. 15973, chame Centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545-2685-5975. Controle Salvador, bom dia, Rio 5975, decolou nossa escuta. Rio 5975, 5, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, saída Momo. Ascensão para o 350, Momo, Rio 5975. O 45. A Fox, confirme quantas milhas irá manter a proa. 340 graus, 049. O acionamento e decolagem se matou, Reno no 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, no 6, até um bom voo, bom dia. Papa Romeo Charlie Alpha Foxtrot, pronto para decolar? Alpha Foxtrot ciente, reporte pronto para decolar. Zero Oscar Romeo, decolada aos 35, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. 120.80, November Oscar Romeo. 1759, decolada aos 35, chame controle de Salvador na frequência 120.80, bom voo. 208, gol 759, obrigado, bom dia. 759. 016, reporte para Alta Barra, quando possível, estimado para pouso. Toda lá para Alta Barra. Estima pouso aos 15 da próxima. Sim, 19 horas para Romeu. Controle, bom dia, gol no 759, Andael, passando 1800 pés. Zona 759, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo ao 360, gol no 759. Controle de Salvador, Rio 5975. Rio 5975, prossiga. Da presente, poderíamos voar a frotir? Rio 5975, da presente, autorizado Código, aguarde coordenação para voar a frotir. Logo, aguarde dando autorização, frotinha. 5975, Rio. Patatá, Lima, Lima Fox, quando possível, estimado para pouso. Alfa Foxtrot, decolagem por sua conta em risco, comprou a sua, reporte fora do solo, vento em Salvador 330 graus 02 nós. Ordem com equipe do solo, passagem 2223, não interfira com o Boeing da Gol, iniciando o portão 8, chame táxi. Alfa Fox fora do solo. Charlie Alfa Fox Trot, decolado aos 38, reporte através norte da torre. Relativo. Então ele já está aqui para o cruzamento do eixo da 17, autoriza prosseguir aqui direto com o Pro de Itapuã, cruzando o eixo da 10. Charlie Alfa Foxtrot avistado, autorizado o cruzamento do eixo 1028, reporte na vertical do farol de Itapuã para transferência. Relativo, então eu estou livrando aqui o... a aproximação da 17, vou cruzar a 10 com o Pro de Itapuã. Nove 970, pronto, coberto. 970 para Teresina, Serra Brava, Tango Eco, aprovado, nível 340, via Persulu 20. Decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Nenim, November Eco, November India Mike, Nenim. Aciona 5104, controle Salvador, 120, decimal 8. 340 para Teresina, é Persulu 20, decola da 10, com curva esquerda na saída Momo, transição Nenim. 5104 no transfondo, 208 o controle, Sideral 9970. Correto, Sideral 9970 no pátio 3, chame pronto, pushback acionamento. Chame. O controle, haveria possibilidade de um 759 voar morte, vai? Vamos 759, aguardo a coordenação. É. Charlie Alpha Foxtrot no farol de Itapuã, chame o controle de Salvador na frequência 120.80, bom voo. Obrigado, já volto. Charlie, bom dia, é o Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, prossiga. Coloca em mar, comprou de Ondina, atingiu agora o litoral 510. Bem, Papa Romeo Charlie Alpha Fox, mantém as condições visuais, ajuste chama 0 no meia, reporte visual no local de pouso. Bem. Taxona 649, 68 após 3 horas, Galeão. 68 após? Isso. Por 649, aprovado. Taxi via pátio principal, Índia e Alfa até o ponto de espera, pistão no 0, torre 198, decimal 95. Ajuste no 0, no 6, bom voo e bom dia. Obrigado, Índia, Alfa, e 2950, no 649. Observando o início do táxi do Boeing da Gol, a cauda após o tráfego, iniciou o pushback, chame táxi. Lima, Lima Fox, já vou avisar na rota. Plano instrumento cancelado 1043, desça para o estudo de tráfego de Serra Novembro do Luísque, reparte cruzando 4.500 pés. Azul 2783 no pátio 3, livre acionar, chame táxi. Reportarei para o táxi. Excelente, mais uma foto. Salvador, muito bom dia. O nome é 41, vai se aproximando da próxima espera da 10. 24, livre no portão 01 no chame táxi. Autorizado, pushback e acionamento azul 4234. Final no 0, ONU 649. Passarelo 22-23-68 no PLP, 5 de autonomia, alterno Salvador. Além da escola da 10, o não 649. Azul está finalizando o pushback no através do portão 04. Quando pronto, torre no 8, decimal 95, no ponto de espera. Ajustando no 0, no 6, então bom voo e bom dia. Barra meu Vitor, até o Delta, prossiga. Tá mandando você devolver a área portuária, vai controlada 324, sentido Camaçari. Sim, seu Papa Romeu Vitor, até o Delta. Papapá Lima, Lima Fox, frequência livre, canal de coordenação. Rodoja 3830, está baqueado no 7. A autorização para Recife, pronto, código. Bom dia, da 3830, aprovado para Recife, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, nível de voo 330, via Zulu 17, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, aciona 5167, controle Salvador, 120, decimal 8. Azul, chama 0 no 6. Roda 10, curva esquerda, curva Jamo, Aracaju. 5067 é o transfone com 1208. Responder 5167 e decolagem da 10 com curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju. Ok, Puca, Jamo, Aracaju, 5167. Correto, então 3830, portão 7, chame pronto, pushback summit. Chamará pronto, 3830. Direita Índia Alfa até o ponto de espera, pistão no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 6, bom voo e bom dia, azul 4234. Azul 2783 para o táxi 37 no POV 315 de autonomia alterna Salvador. Aprovado táxi via pátio 3, após pátio principal, seguindo a TR da Passaredo, número 3 no ponto de espera via Índia, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 6, então bom voo e bom dia azul 2783. Autorizado o táxi, segue Passaredo, Índia 7895. Batangu Oscar Golf Kilo, prossiga. Azul 4234, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Autorizado a alinhar e manter, pista no zero, Azul 4234. 7 até Raíra, após Raíra, direto por seguro, é cola da 17, curva à direita na saída Coral. Aciona transponder 0264, controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Correto, Oscar Golfo Kilo, confirme pessoas a bordo e autonomia. Copiado, Oscar Golfo Kilo, para o acionamento táxi, chama torre 18, decimal 95, ajuste no 0, no 6, então bom voo e bom dia. Vai acionar, federal 9970, chama o táxi. Puxa, acionar, federal 9970. 2223, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Tome Oscar Mike Anca, aprovado Manati, Grupo Zulu, ONU Mil Pés, decola da 17, curva à direita, saída, corredor Axé. Aciona 0117, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Mano Pátio 4, com pessoas a bordo de autonomia, Oscar Mike Yankee. 1-4-2-1-4-2-1-4-2-1. Azul 4234, decolado 51, chame controle Salvador na frequência 120-80, bom voo. 1208, controle, obrigado, Azul 4234. Azul 4234, bom dia, contato radar, Sulu Paraniva 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, Azul 4234. Mike Anca, autorizado a acionar, chame pronto para o TAC. Dedo 2223, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 9, 0 grau, 039. Decolar 2223. Sou no 649, estamos no centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 251-2835, no 649, tchau. Decolar 253, chame controle Salvador em 120, decimal 80, bom voo. 208, boa. 970-03, apoio. 4 horas de autonomia, alterna somente. Voo 180, após 2 mil pés, autorizado direto elétrico. Feito, sem restrições a 180 e após cruzar 2 mil, elétrico, 2283. Espera pistão no zero, torre 118, decimal 95. Ajuste no zero, no meia, bom voo e bom dia. Livre táxi, via parte 3, parte 1, Índia, Alfa, Fonte 0 também. lateral 9970, obrigado, bom dia. Azul 4981, no livre desvios, após desvios, eu vou encerrar aqui por 3,66. Do 2783, autorizado a decolar, piston no zero, vento 270 graus, 03 nós. Autorizado a decolar de 2783. Canal 6312, autorizado de chegada a mar e desça para o nível 050, ajuste chama 0 no meio. 050, pode vai direto táxi? Autorizado, direto de táxi, canal 6312. Onde está aqui na frente? Do 2783, decolar 256, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. Obrigado, bom serviço, 1208. Oscar Mike Yankee, autorizado táxi via Oscar, ajustando 016, reporte no ponto espera no 7. Para passaredo, solicitam dizer à esquerda, proa 243, para evitar formação 7 milhas. Passaredo 2223. Controle Salvador, é o azul 2783. Azul 2783, bom dia, contato radar, suba para o nível 160, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, azul 2783, bom dia. Azul 4234, estando centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Recife 2545, alterno 2085, azul 4234, bom dia. Geral 9970, decolagem autorizada, pistona 0, vento 250 graus, 029. Decolagem da 10, geral 9970. 210 por 10 mil. Mike Yankee, autorizado ingresso e decolagem, captura no 7, vento 240 graus, 039. Lógico, Mike Yankee. É, parte da bata e decolar no 7? Qual é a radial ideal de saída para o destino? Gente, está pronto o estacionamento? cópia, aguarde uma autorização, caso o pronto acionamento está autorizado, chame pronto a cópia. Geral 9970, decolada 1100, chama controle Salvador, 120.8. 208, obrigado. Sudoeste, e após cruzar a altitude do tráfego, estava autorizado direto ao Vitória da Conquista. Vai manter a pro então, 2223, aguardando. Controle Salvador, bom dia, geral 9970. Coral 9970, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, saída MOVA. 340 na MOVA, oportunidade de fazer um desvio aqui, uma curva para a esquerda? Livre desvio, Coral 9970, após o voo direto MOVA. Livre desvio após direto MOVA, Coral 9970. Eu acho que é Mike Yankee, decolada 01, no time do controle Salvador, 120, décima 8. 08, Oscar, Mike Yankee. Leste procedimento, chame Torre, 118, décima 95. 1895, Oscar, Mike Yankee. Reporte do Serra Vida 372 com trem checado, altímetro no 0 no 6. Posição 2895. Eco Forte 2895, 2330. 02, controle 1208, bom voo. Salvador Sierra, Sierra XR Hotel, o nível 085 está correto na rota? Pista 97, primeira direita. Inicialmente corrido axé, suba e mantenha mil pés até o farol da barra. O transponder 5161 no controle 208. Meia, desça para 2500 pés, ajuste chama 0 no meia. Autorizado procedimento RNAV, pista 1 no 0. 6625, passarido 2223, quando tiver condições, autorizado direto Vitória da Conquista. Controle, Sideral 9970, possibilidade de voar código? Autorizado código Sideral 9970. Vive grande código Sideral 9970, obrigado. Salvador, bom dia, da 3304, informação do LED. Então, 3304, bom dia, autorizado direto Serra Vista 367, desça para o nível 050, ajuste chama 017. Oitivo, desça para o 050, direto Serra Vista 367, 304. Chama 6312, informa agora, ajuste chama 017. Sim, 6312. Papatango, Romeu, Vitor Hotel, reporta na Taxi Romeu para ingresso, ajuste 1016. GF52.4. Tá, evite a área de Camaçari. Dia. Pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, voa direto Serra Golfe Romeu, vai interceptar a aerovia. 5-1, 5-5, transponder, controle 1-2-0, décima 8. 352, Rádio Militar, chame para o adicionamento. Adicionar, chame táxi, 352. Salvador, 3830, na ponte 0 da 10, mano. 3830, ali, mantente, na 0. Ali, mantente, 3830. Azul 4981, no solo 05, libera a próxima direita, via taxi Fox, 121, decimal 9. 4981 está autorizado até o portão 01 via Alfa Gilete. Confirma? Gente, Papatango, Romeu Vitor Hotel, autorizado ingresso e decolagem, pista no site. Vento 050 graus, 049. 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 3830, decolada 08, chame o controle do Salvador 120, decimo 80. 208, obrigado, bom dia, São 3830. Controle, bom dia, São 3830, decolando 5. São 3830, bom dia, contato radar, subotaram nível 330, sai da PUCA. PUCA 330, São 3830. Romeu, Vitor Hotel, decolada 08, chama controle Salvador, 120, decimal 80. 12080, grande, puta vai. Bom dia, Papatango, Romeu, Vitor Hotel. Papatango, Romeu, Vitor Hotel, bom dia, mantém as condições visuais, ajuste chama 0 no 7. Confirma para o ideal para o destino? 272, ideal para o destino. Principalmente se mantenha o nome UTEI no corredor da Serra, Romeu Vitor Hotel. O nome UTEI da Serra, Romeu Vitor Hotel. Sinalia 312, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 895, faça a volta, né? Sr. Salvador, bom dia, 6312, final do 90. Na 6312, continue a aproximação, aguardando instruções por outro. Continuando aguardando, na 6312. Azul 2783, chame Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Barra Romeo Oscar Mike Yankee, frequência livre. Prossiga, por gentileza, com as informações. Estado pouso autorizado, vento 090 graus, 0619. Pouso 090, 0319. 4000 pés, ajuste a 097. Autorizado para seguimento da RNAV, pistão na 0. 4017, autorizado a RNAV da 10, 3304. Bom dia, 2796 da Azul, informação Juliette. Azul 2796, pátio 3, prepare subida Conde, aguarde cópia. A Conde aguardando cópia, 2796. Gente, o G52 autorizado cruzamento. Na Delta mantém a posição e chamou na 21 decimal 9. Passarelo 2223, chame Centro Recife, 126 decimal 0. Alterne 128 decimal 8. Capatango Romeu Vitor Hotel, autorizado direto destino, livre ascensão nível 085, quando possível estimado para pouso. Direto destino, autorizado direto destino, abaixo para estimado Vitor Hotel. Oxenê 6312, táxi autorizado via Alfa, liga o Dominique, via Juliette até o portão 02. Via Alfa, Juliette, 02, né?